Brasil, cantora. Só sucesso! A música da sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos teus olhos, eu rolo pelo chão, feito amor que queima, magia negra, sedução. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. Tão perto das pedras, tão longe do fim, a fim de dividir o mundo e o prazer, o amor e poder. Alô, essa caravana linda da galera do terceiro turno, diretamente de Feira de Santana, Bahia, marcando aquela presença. O melhor bar da madrugada, viu? Dá até 7 horas. A música na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos seus olhos, eu rolo pelo chão, feito amor que queima, magia negra,